Então hoje dia 14 de setembro de 2014, já começamos o Caleb, né? Vamos começar a gravar agora. Então estamos falando sobre serviço. Aqui diz assim: servir na igreja no mundo usando nossos dons e talentos para edificação do corpo e propagação do evangelho. Então, como eu falei para vocês, o talento é aquilo que já vem com você. Ok? Que Deus lhe deu. É uma aptidão. Que você até talvez tenha trazido do mundo. Algo que organizacionalmente pode ajudar. Algo que efetivamente pode ajudar. Mas o dom é aquilo que vem de Deus. De forma espiritual. Porque de certa forma tudo vem de Deus. Amém, irmãos? Não é verdade? Mas o dom de forma espiritual. Aí eu dei esse exemplo. Por exemplo, Cedinha tem uma amiga que está desempregada e ela quer abençoar essa amiga. Só que ela não quer dar o dinheiro, para que a amiga não se sinta devendo. Então ela tem um armário lá que... É uma brincadeira, que você quer dinheiro, super organizada, né? Tem um armário lá na casa dela que ela não conseguiu arrumar um ano, que umas coxas, umas coisas. Ela liga para a amiga e fala: amiga, vem cá me ajudar, quero te contratar. Ela: não, que isso, Edinha, eu nunca iria cobrar de você. Não, mas então você vem me ajudar. Aí quando ela acabasse de arrumar o armário com Edinha, Edinha chegasse e desse 300 reais. Aí, eu pergunto, aquele trabalho foi digno de 300 reais? Não, não foi. Mas, houve um trabalho, não houve? Que nunca vai ser digno daquilo que ganhou, amém? Então, o dom é assim. Você vai fazer muito menos do que ele faria digno de ganhar aquele dom, porque é graça. A parte mais difícil, que foi você ganhar aquele dinheiro com o sacrifício seu, Jesus já fez na cruz, amém? Então, o dom é algo que você recebe de Deus, mas sim, há um empenho seu para isso. Amém, irmãos? Por isso que Paulo fala: busque dom tal, busque o dom tal. Não é verdade? Não é pela força da busca, porque o cara lá pediu o dom de cura para comprar em Atos. E ele foi repreendido, não foi? Não está à venda, não é assim. Não é dessa forma que se busca. Porque quem pagou por ele não foi você, como o cara queria pagar, mas foi Jesus na cruz. Amém, amados? Então, sim, você deve buscar dons, sim, para poder servir ao corpo de Cristo. Amém? Então, existem talentos, aptidões que você tem, naturalmente, que às vezes o cara já tinha até no mundo. Ele era um bom tocador. Tocava em barzinho. Isso é um dom? Não, isso é um talento. Ok? Mas quando ele chegou na igreja, ele viu que o que ele fazia não tinha nada a ver com adoração, porque ele fazia para ser adorado. E na igreja se toca para adorarem a Deus. Aí ele foi para o joelho, foi ser discipulado, foi ser tratado, para aprender o quê? Que não é atraindo para mim, mas o que eu faço é para atrair para Deus. Aí ele aprendeu o dom, talvez, não posso dizer assim, que na Bíblia não diz um dom da adoração, né? Mas ele recebeu então aí esse dom, essa poção muito maior, que ele tinha até maior do que o talento, para poder servir o reino de Deus. Amém, irmãos? Está claro isso, não está? Está bem claro, né? Então, não está tão claro não, vocês são bem inteligentes, então ficou claro para vocês. Então, vamos pensar o seguinte: servir na igreja e no mundo. Por que que no mundo? Há um livro de Anstott, que eu até tenho, não sei se eu tenho, porque a gente empresta uns livros, às vezes não volta, né? Mas eu tenho um livro de Anstott, não sei se está comigo ou está com alguém, que é assim: ouça o Espírito, ouça o mundo. E ouça o Espírito, ouça o mundo, é assim, a gente não pode ficar indiferente à situação que o mundo está passando. Existem coisas que a igreja pode servir ao mundo, e enquanto isso ela cresce enquanto igreja. É claro que o principal nosso tem que ser o da fé. Amém, irmãos? Não é verdade? A Bíblia diz fazer o bem a todos, mas principalmente aos da fé. Mas tem coisas que a gente pode e deve fazer pelas pessoas do mundo para que elas possam ser atingidas pelo amor de Deus. Amém? Por exemplo, você sabe no projeto que eu tenho, da gente fazer um aqui, ou no lugar novo que a gente vai, uma escola em turno oposto, para poder ensinar princípios. Eu, engraçado, cheguei lá em Fortaleza e o pessoal faz isso. Aí disse: ô Glória, eu estou na bênção, eu estou atendado com as coisas de Deus mesmo. É muitos sonhos, né? Mas a gente vai realizar. E aí, o que é que eles fazem? Exatamente o que eu disse aqui que queria fazer, no turno oposto. Você recebe as crianças com muito carinho, recebe um lanche, recebe reforço escolar, que às vezes é melhor do que a escola que eles fazem. Jantam e voltam para casa. Ali eles têm balé, artes marciais, ali eles têm música, princípios cristãos. Não é uma forma de servir ao mundo? É. Mas não é também uma forma excelente de evangelizar? É. O próprio Tiago diz: que adianta você dar a bênção sem dar o pão? Amém, irmãos? Então, sim, Vida Nova tem que já crescer com essa perspectiva. Já com essa ideia, com essa disposição de poder atingir o mundo com o amor de Jesus, tá bom? Então, servir na igreja e no mundo, usando nossos dons e talentos para edificação do corpo e propagação do Evangelho. Amém? Em Efésios 4, 11 e 12, lemos, E ele mesmo, ou seja, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, preste atenção aí. Leia comigo, por favor. Olha só que coisa clara e quanto tempo a gente não entendeu isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse e outros textos da Palavra de Deus nos ensinam sobre o papel do serviço cristão na edificação do reino de Deus. Agora, tem uma frase aí que eu quero chamar a sua atenção. Olha só. Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. É o que eu tenho insistentemente dito para vocês. Então, se alguém, por exemplo, digamos que eu tenha um dom apostólico, eu não sei se eu tenho ainda, na igreja primitiva não existia esse termo missionário, existia apóstolo. O apóstolo que fazia doutrina, isso acabou. Ok? Toda a nossa doutrina já está na palavra de Deus, amém, irmãos? A Bíblia está fechada, amém? Existe o apóstolo enviado. Barnabé, por exemplo, foi apóstolo. Ok? Que não era dos 12. Paulo não era dos 12, mas foi apóstolo que fez doutrina. Mas acabou ali, amém, irmãos? Isso é importante, isso é um princípio bíblico importante. Senão alguém diz, não, eu sou apóstolo porque eu sou missionário, então posso escrever Bíblia, completar a Bíblia ou tirar pedaço da Bíblia. Não, não, não, não, não. Amém? A Bíblia está fechada e concluída. A gente tem agora que cumpri-la. Amém? Então, não existia a palavra missionário. Não. O missionário chamava apóstolo. Sabe o que significa em grego apóstolo? Arremessado. Pedra arremessada. A Bíblia diz que somos pedras vivas. Amém? Então, eu fui apostelado de Salvador. Eu fui enviado apostolicamente, como apóstolo. Agora, coisa que a gente nunca vai usar esse nome na Vida Nova, porque presume um lugar que está fora isso. A gente nunca vai fazer isso. Mas, esse dom, falando na linguagem bíblica, esse dom apostólico de ser enviado, como eu vou saber se eu tenho ou não? Com sucesso ou não da Vida Nova em Itabuna. E com sucesso ou não de outras congregações que vão vir a partir de Itabuna. Se isso acontecer, eu vou entender pela imposição de mãos da liderança, como diz em Timóteo, não ignore o dom que é em você e a imposição das mãos dos presbitérios, não é isso que Paulo fala a Timóteo? Então, a parte do meu pai ter me enviado já aconteceu. Agora, se der certo aqui, e já deu, amém, irmãos? Então, eu entendo que tenho esse dom apostólico. Agora, o que eu faço com esse dom apostólico? Eu fico com ele para mim, eu sou apóstolo. Não, não, não. O que a gente faz com ele é ensinar os santos a serem também arremessados. Meu pai foi arremessado de Redenção para Irecê, depois foi arremessado para Salvador, e me ensinou isso, e me arremessou para Itabuna. Amém, irmãos? Agora, se ele fizesse lá uma grande igreja em Salvador, não, não, não, quero todo mundo aqui. E diz uma coisa para vocês. Papai, quando me enviou, ele quando sentou comigo com Paulo, ele falou assim, agora posso enviar você para Itabuna, que seu ministério tem florescido em Salvador. Chegou um tempo que eu atendi, nunca vou chegar a metade do que meu pai é, ele é um grande homem de Deus, mas chegou um tempo que eu atendia no gabinete mais pessoas que meu pai. Eu sendo ainda filho na fé dele, gerado por ele, o ministério de jovens estava acontecendo de forma exponencial, mais de 100 jovens, imagine que trabalho, hein? A liderança que eu tinha de jovens é uma liderança como liderança que algumas igrejas não têm, inclusive Paulo fazia parte da minha liderança lá em Salvador. Bom dia, amada. Sejam bem-vindas, viu? Em nome de Jesus. Então, aí o que acontece? Será que a gente vai ter essa coragem aqui? Pode ficar à vontade. Como vocês quiserem, pode ficar à vontade. Será que a gente vai ter essa coragem aqui em Itabuna? Imagina se vamos pensar aqui, por exemplo. Né? Aí tem um irmão, vou pensar aqui um irmão, por exemplo, Fabrício. Aí tem Fabrício que está ali servindo, a gente está falando de serviço, né, irmãos? Aí Fabrício está servindo ali, junto com Dani, no núcleo Diadinha, né? E tem ajudado eles lá. E Fabrício e Dani, grande homem de Deus, uma mulher de Deus, que vem acompanhando assim de perto o crescimento deles, é exponencial. Aí, o grupo de Edinha crescendo, abençoando pessoas, aí se preparando e, pam, eles fundam o grupo deles, daqui a tantos meses. Amém, irmãos? Se for como Deus direcionar, né? Aí o que acontece? O grupo deles, ó, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Povo convertendo, sendo discipulado, crescendo, casais sendo restaurados, adolescentes deprimidos sendo curados, imagina coisa linda. Aí logo deles, outros e outros e outros grupos. Só que aí, Dani passa no concurso lá em Porto Seguro. Passa um concurso para ganhar 15 mil reais. Aí ganha no concurso para ganhar 15 mil reais para trabalhar 5 horas por dia. Aí Fabrício, que é profissional liberal, diz: Eben, não, que se chama ela como? Ô B. É bem, então vamos, né, para Porto. Irmãos, olha aqui. Cheios do Espírito Santo, discipulados, treinados, já muito bem consolidados com o Evangelho, com conteúdo no coração e na mente. Eles vão fazer o que lá? Eles vão procurar a igreja lá? Claro que não. Meu Deus do céu, ele fala assim: pastor, vamos começar um grupo aqui. Chamei já duas amigas do meu trabalho. Fabrício já chamou duas do trabalho dele. Vem aqui para o Senhor abençoar, para a gente começar a coisa e tal. É dificílimo para mim abrir mão de pessoas tão preciosas. Mas pelo reino, a gente faz isso. Foi difícil para Salvador abrir mão de mim lá. Eles me amavam. E foi difícil para mim também sair, gente. Que imagine. Para quem manda, é difícil, mas continua todo mundo. Mas para quem sai? Imagine, não é? Então, o que é que a gente percebe? Que um dom, ele só é mesmo efetivo, bem sucedido, não quando ele retém para ele, mas quando ele ensina outras pessoas a viverem aquilo. Meu pai, ele sempre diz uma coisa: um bom pastor, bem sucedido, não é um que cumpre todas as agendas e que faz todas as programações, mas um bom pastor bem sucedido é aquele que desperta vocações no meio do rebanho. Que vira e mexe, tá, o pessoal está querendo: não, quero servir como o Senhor serve, eu quero tomar conta de gente, eu quero fazer, eu não consigo, eu não sei, mas eu quero. É uma história de humildade com disposição, amém, irmãos? Então, isso é o ministério bem-sucedido. Então, quando a Bíblia diz aqui, ó, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas, não, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o propósito de cada um que tem um dom é levar outras pessoas. Eu lembro que meu pai uma vez pregou um sermão que eu nunca esqueço, era em Salvador ainda. Ele disse assim: o que adianta você crescer profissionalmente? Nossa, vocês estão com a mesma sandália. É que pastor tem que estar ligado em tudo, né? Ah, legal. É o mesmo espírito, ou glória. Então, então repare, ó. Aí, gente, eu fiz tanta atenção no povo que eu me perdi aqui, mas tudo bem. Então, quando você cresce profissionalmente, esse nunca quero perder de perto de mim, não. Quando você cresce profissionalmente, ah, apostila, me presta aqui. Aqui, queridas. Para vocês duas, ok? A gente está aqui, tá? Aqui, serviço, tá bom? Então, quando você cresce profissionalmente, pessoalmente, gente, tem que haver um crescimento na mesma proporção de alguém que está com você. Como é que você cresce em levar pessoas? Questiono se é isso, é crescimento de verdade. Às vezes a Alex se abre para mim e fala da dor que é ele querer fazer líderes na fábrica dele e às vezes encontrar dificuldades. Não é, Alex? O cara olhar assim e falar: gente, vocês podem um dia estar nesse lugar que eu estou. E a galera querendo só chegar no final de semana para tomar uma e para... É uma dor que gera, não é, meu irmão? Eu me lembro quando uma vez eu estava pleiteando crescer numa empresa que trabalhei. Aí o meu chefe, muito sabiamente, disse assim: Juliano, o ir está diretamente ligado ao ficar. Para você sair, alguém tem que assumir o seu lugar. Para você crescer, você tem que formar outro que lhe substitua. Então, falou como profeta seu chefe, viu? Gente, no reino de Deus é assim também. Como que a gente vai, não é, crescer sem levar alguém com a gente? Não existe isso para mim. Para mim, no reino de Deus, a evidência de crescimento de alguém é pessoas estarem crescendo perto dela. Por quê? Porque tudo que a gente faz, a gente recomenda. Então, quando a gente serve de coração, com o melhor, com excelência, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também no sermão, quando não é a sobra que nós fazemos para Deus, mas, até porque a gente já ouviu isso, muitos pastores, pregadores falam isso, Deus não chama desocupados. Deus chama pessoas extremamente ocupadas e bem-sucedidas. E aqueles que são mal-sucedidos, Deus chama para transformar elas. Amém ou não? Então, entendemos como igreja que temos uma obrigação inegociável de transformação e influência no mundo em que vivemos. E que parte desse papel é desempenhado através dos mais diversos ministérios. Como está lá em Romanos 12, 8 a 6, lemos: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Que é o que eu falei mais cedo. Nunca vamos pagar pelos dons, mas devemos buscá-los. Amém, irmãos? Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. É um dom que as pessoas geralmente não pedem, né? Deus me dá o dom de contribuir. Mas não esqueça que quando você pede o dom de contribuir, você pede a Deus também condições para contribuir. Amém, irmão? Olha aí, ó. Né? Às vezes a gente pede a Deus: Deus me dá mais dinheiro. Eu vou lhe dar uma dica. Peça a Deus o dom de contribuir. Por quê? Quando o dinheiro não é mais seu, é de Deus, ele pode confiar na sua mão. Amém ou não? Então, se você tem um dom, peça também o dom de contribuir. Eu não deixe de pedir não, que é um bom dom. Amém, irmãos? Olha só, se alguém tem o dom de profetizar, use com proporção da fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça isso. Sabia que tem gente que tem um dom de animar? Tem gente que parece ter um dom do diabo de desanimar, né? Gente, você já viu como é? Tem gente que você encosta para falar: eu nem encosto com essas pessoas. Eu vou dizer a você, eu não encosto. Está repreendido, está fora. Olha, eu sei, por exemplo, eu vi ontem, né? Você sabe que é um ano eu fui lá em Santarém. E aí, eu tô orando aí porque parece que eu vou esse ano de novo. E aí eu conversando com o Chateau, aí o Chateau falou: meu pastor, vamos ver coisa e tal. Aí foi tão lindo. Final de outubro, se você quiser, a gente combina. Aí foi tão lindo, gente. Foi, olha, eu fico com vontade de chorar quando eu lembro isso. Edinha botou a mão no ombro dele e falou assim: se quiser apoio, já tem. Com o marido. Ô, gente, que coisa tremenda isso, velho. Tem um custo. Viajar para Santarém é complicado, porque R$1.000 só é passagem. Aí ela podia dizer assim, ou pensar assim, né? É. Mas aquele criado mudo que eu queria para a cama, não ganhei. Mas aquele relógio que eu queria, eu não tive. Mas olha que aquele tratamento que eu queria fazer de estética, ele não me deu. Irmãos, olha, tem gente que abre mão de si para animar as pessoas, sabia? É um dom de Deus. É um dom de Deus. E se você não tem, peça. Porque esse ânimo que Deus vai dar para você animar outras pessoas, ele vai animar você também. Olha, eu vejo cada pessoa... Gente, eu trato... Eu não sei até quando eu vou conseguir ficar na clínica, por causa da igreja. Eu já tenho crescido, graças a Deus. Mas é uma estratégia ótima para trazer pessoas, né? Então, tem joias no ministério hoje que vieram da clínica. A própria Jujuba aqui e Laís, a família fantástica, veio através do consultório. Gente, ele é um cara super saudável, viu? Estava um pouquinho estressado com o trabalho. Por favor, hein? Gente, digo pra vocês. Irmãos, eu sinto diante de cada problema que eu não sabia que existia. E era um excelente aluno, viu? Modéstia à parte. Eu ralava na faculdade. E eu vejo cada coisa que, se naturalmente, era para eu começar a colecionar aqueles sintomas. Naturalmente. Gente, eu já vi coisas. Apresentei um caso que já tem anos, vocês nem sabem como poder perceber um dia quem fosse, porque são pessoas que nem estão na nossa cidade, que eu atendi uma vez, que era um caso tão grave, tão grave, tão grave, tão grave. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Imagina que eu acompanhei uma família que a criança, ela era submetida a um constrangimento tão absurdo que quando o pai e a mãe, eles apostavam carteado. E quando um perdia, sabe qual era a pena? A criança era submetida a ter relações sexuais com quem perdia. Embriagada. E não bastava isso, quando acabava a orgia, a criança era queimada com ferro. Isso é parte do que eu acompanhei num caso. É para você adoecer. Mas eu tinha que animar aquela família. Aquela família que agrediu, não. A nova família que acolheu a criança é a criança. Imagine. E o que Deus me dá quando eu paro com problemas como esse e me empenho em resolvê-los, e não é pelo dinheiro, irmãos. O dinheiro é bênção, vem por reboque. Mas é porque Deus colocou aquele dinheiro nas minhas mãos. O que eu recebo de Deus não vai só para a pessoa que eu cuido, vem para mim também. O tanto de pastores, de missionários que eu atendo, vocês nem imaginam. Problemas, às vezes simples, às vezes graves. E o que eu vou dando, eu vou recebendo. É incrível isso. Não tenha medo de cuidar de pessoas, porque você fica mais forte e mais saudável. Porque vem do alto. Amém ou não, irmãos? Amém. Você diz, não vou ter estrutura. Eu tenho problemas que eu ouço, que eu já vou assim, digo, Deus, não tem estrutura, Deus, não vou conseguir, Senhor, tem misericórdia. Já começa a falar comigo. Que nem Neemias, quando estava diante do rei, a Bíblia diz que ele orou na mente? Às vezes eu fico assim, Deus me dá sabedoria, Deus, não vou conseguir, Senhor, tem misericórdia, me ajude, Senhor, misericórdia. E com a cabeça assim, super. Irmão, se você anda desanimado, peça a Deus o dom do ânimo. Sabe o que vai acontecer? Pessoas vão começar a encostar em você, porque você vai radiar a vida de Deus. Pessoas, às vezes, mórbidas, pessoas cansadas, abatidas, elas vão começar a querer estar perto de você. Gente, que coisa tremenda. Eu fico zangado quando as pessoas dizem que o crente é o povo que não pode. Conversa, o crente é o povo que pode. O que a gente não pode é lixo para a gente, amém ou não? Mas o que a gente pode, o mundo nem imagina que a gente pode. Não é verdade? Então, tem dons. Olha, eu queria que você desse uma estudada nisso que a gente está falando hoje, mais profundo em sua casa. Desse uma lida nisso aí, nesses textos de Efésios e de Romanos depois, por favor. Amém ou não? Se meu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, com cuidado, com carinho. Liderança não é opressão. Olha, uma das melhores definições de liderança, se não me engano, é de John Maxwell, um grande homem de Deus, pastor, que é um dos maiores coaches e palestrantes do mundo em liderança. John Maxwell. Homem de Deus, ele fala assim, a melhor característica de um líder é promover o melhor nos seus liderados. Se eu conseguir promover o melhor em você, o melhor em você, o melhor em vocês, o melhor em vocês, eu vou entender que estou liderando vocês. Não liderar não é oprimir, não é ameaçar. Liderar é tirar o melhor das pessoas. Não para mim, mas para ele também. Amém, gente? Então, a liderança sem zelo, ela não existe no reino de Deus. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Tem gente que é misericordioso com a mesma abatimento da pessoa. Eu tô aqui, toma aqui. Isso que eu estou lidando, assim, olha, isso está me custando tanto. Eu estou praticamente sem nada para poder lidar. Porque, na verdade, não sei como Deus fez isso comigo. Como é que descobre um santo para cobrir outro? Mas tudo bem, tome, Deus mandou. Gente, é melhor nem dar. Você dá uma culpa para a pessoa, misericórdia. Não, dê com alegria. Aqui, meu irmão, ó, isso aqui é bênção na sua vida. Eu quero lhe abençoar, eu quero servir, eu quero entregar. porque o Senhor me deu isso e eu devo dever o amor. Amém ou não, irmãos? Assim, a vida nova entende que cada discípulo deve buscar descobrir sua vocação e executá-la da melhor maneira possível, a fim de contribuir com a edificação do reino de Deus na terra. Desenvolvimento prático do propósito de servir. Na prática, na vida nova, é claro, esse material, ele vem de Salvador, é a nossa mesma filosofia, só que Salvador já é uma igreja numericamente maior, então já exerce mais ministérios, ok? Desenvolvimento prático do propósito de servir. Ministério de música. Por que é que na vida nova a gente não chama ministério de louvor? Porque a gente entende que é... Gente, criança, deixa à vontade, não fica preocupado não. Criança é assim mesmo. Pior se tivesse oprimidinha assim com medo na cadeira, né? Meu Deus, não, deixa a criança, fica em paz. Amém ou não, irmãos? Desenvolvimento prático para o propósito de servir. Por que a gente não chama ministério de louvor? Chama ministério de música. Nada contra quem fala assim, ok? Mas, é assim, é um risco que a gente preferiu não correr. Porque o louvor é algo que deve se espalhar na congregação e, infelizmente, em alguns ambientes, em algumas denominações, fica assim uma elite do louvor, sabe? Eles são os adoradores e o povo... Então, a gente preferiu chamar de ministério de música, ok? Porque aí a gente até cuida dos ministros de música, né? Dos levitas, não existe mais levitas, né? A gente fala assim, às vezes carinhosamente, mas levita era uma tribo de Israel que cuidava de montar e desmontar o templo, de fazer e de tocar os instrumentos. E dessa tribo de Levi também você tinha os sacerdotes. Mas não é mais assim, porque hoje o sacerdócio é universal, amém? Que não tem nada a ver com o universal do reino de Deus. Ministério de dança, que já estamos orando aí, porque tem um irmão com muito talento, mas que ainda não se habilitou, né? Mas temos a Laís e a Sofia aí já ensaiando aí. Ministério de intercessão, né? Que temos Marise com as meninas orando toda quarta-feira à tarde, uma reunião poderosa de oração, e queremos pulverizar isso para todos os núcleos. Quanto mais reunião de oração, melhor para a igreja. Amém ou não, irmãos? Amém. Então imagine que um empenho de Marise, ter mais pessoas lá, imagine a alegria dela e minha como pastor de ver isso se reproduzindo em outros momentos da semana também. Amém? Então, o meu interesse é que nós tenhamos grupos de oração antes dos núcleos, por meia hora. Não precisa todos participar, ok? Só precisa ter uma pessoa responsável. Uma pessoa responsável que vai, por exemplo, no núcleo de Edinha, Laí é responsável. Então, meia hora antes, Laí e Edinha, e fica alguém para recepcionar as pessoas, como tem ensinado no Caleb, e elas vão orar, e aí é só oração, a pá, pá, pá, benção pura. Porque o núcleo é um núcleo de oração? É. Mas não é só de oração, é de comunhão, é de crescimento, é de palavra, amém? Então, aí, o que a gente viu? Na medida que o núcleo foi se reinventando e foi virando também um lugar de edificação na palavra, de compartilhamento, para não se diminuir a oração, o que a gente fez? Jogou um momento especial só para a oração. Não tem pregação, não tem louvor, é só oração aqui antes de meia hora. Ok? Às vezes você pode sair do seu trabalho, porque geralmente a gente tem um lanchinho depois do núcleo. Então, ali os irmãos e irmãs e irmãos... Eu tenho uma alegria muito grande aqui na Vida Nova, uma coisa que me enche o coração de alegria. Um entre tantos, é que nós somos uma igreja feminina. Nós somos uma igreja equilibrada. E isso é maravilhoso, porque a maioria das igrejas que a gente percorre por aí é 70% mulheres. Mas glória a Deus que a gente está equilibrado. Aleluia, amém ou não? Então eu quero ver isso também na intercessão dos núcleos também. Ministério de Comunicação. É uma série muito legal que tem em Salvador, para mídias e site e tudo. A gente já tem efetivamente com Patrick Zaira. Ministério de Misericórdia e Ação Social, Ministério de Jovens, Ministério de Mulheres, Ministério de Casais, Ministério de Adolescentes, Ministério de Crianças e da Novinha, que temos aqui também. Gente, sabe qual é a minha alegria? É que o que a gente não tem ainda aqui, a gente só não tem ainda estruturado. Mas gente boa, você olha para essa lista, você vê os nomes saltando assim nos seus olhos. Não é verdade? Você olha assim, não vê, você vê, ah, aqui casal fulano, irmão fulano, irmã fulana. A gente já vê. E isso é uma coisa que eu sonhei e orei, estou muito feliz por ver acontecendo. Irmãos, eu vim de igreja histórica, tu lembra como é? Na hora de escolher quem vai ser líder de alguma coisa, é um negócio que às vezes é lindo, mas às vezes é feio aqui para nós. Ô, irmão, fica, por favor, toma conta. Os adolescentes não vão ter ninguém, irmão. Eu tenho misericórdia, irmãos, vamos orar aqui para ver se Deus... Aí o irmão já cansado, para a reunião, fala, né, ninguém ficou, né, então eu não vou ficar esse ano. Gente, em nome de Jesus, não vai acontecer aqui. Não vai. Eu prefiro que a gente não tenha um ministério estruturado. Para que eu chegar aqui, bater o martelo e falar assim, a partir de hoje, bora lá, ministério, igual em Salvador, música fulano, dança do quê, jovens, vamos fazer uma reunião para ver quem vai ser. Não, não funciona assim. Quando existe a demanda, existe gente apaixonada, as coisas acontecem, amém? De forma natural e vitalícia. Por que não? Se o casal está fazendo bem feito, está na bênção, está crescendo, andando em santidade, sendo cuidado, acompanhado, crescendo, por que não continuar com eles? Até porque esse negócio de eleição... Tem nada a ver com a Bíblia, né? Aqui para nós, quando a Bíblia diz lá em Atos, elegeram 7 diáconos, é bom a gente lembrar uma coisa, eleição ali não tem nada a ver com a nossa eleição hoje. Não existia democracia ali, ok, irmãos, amém? Está claro aqui? Então era assim, eleger de erigir, de levantar do meio do povo. Até porque aí se dá uma lista de características que a pessoa devia ter. Então, eles elegeram pessoas que tinham aquela lista de características para que pudessem cuidar das mesas. Amém, irmãos? Então, a gente elege pessoas, não por voto, mas por vida. E a partir daí, elas exercem seus ministérios. Amém ou não? Então, proclamar que é evangelização, ok? Proclamar que seria o de hoje. Desculpa. Mas é bom a gente rever o serviço de novo. Quanto mais aprender de serviço, melhor. Proclamar integralmente o Evangelho ao não cristão, de perto e de longe, numa dinâmica que envolva os mais diversos ministérios, núcleos e atividades. Vida Nova, todos os eventos devem, primeiro, glorificar a Deus, segundo, atrair pessoas a Jesus e terceiro, edificar o corpo e a igreja, ou vice-versa. Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, edificar o corpo. E terceiro, atrair pessoas a Jesus. Todo evento nosso tem que ter esses três pontos, senão não tá cumprindo o papel de igreja. Ok? Desde um festival de torta, até a reunião de casais, o núcleo, qualquer movimento nosso deve ter esses critérios. Ok? Pastor, oi. Essa parte de proclamar, eu lembrei de um versículo que tem na Bíblia, que eu lembro que foi Paulo que falou assim, louvando a Deus, é proclamar o Evangelho, né? É glorificar a Deus e caindo na graça de todo o povo. E acrescentar à igreja, né? Aqueles que sabiam salvar. Exatamente. Atos dos Apóstolos. Atos, né? Então, assim, inclusive esse é um texto que prova pra gente que Deus acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos. Ou seja, quem escolhe que você salva é Deus. O papel da igreja é trabalhar. A gente trabalha. Quem Deus tem que salvar, Ele coloca no meio que está funcionando, porque Ele quer que as pessoas sejam bem cuidadas. Ele vai trazer aqueles dele para a gente cuidar. Amém, gente? O propósito proclamar procura desenvolver em nossa comunidade a consciência de que cada discípulo é um fazedor de discípulos. Que cada cristão é um testemunha de Cristo e tem como missão proclamar o Evangelho a outras pessoas. Por exemplo, receber discipulado é muito gostoso, é muito bom ser tratado, né? Saber que tem alguém orando por você, jejuando por você, é ótimo. Mas melhor do que ser discipulado, é discipular. É um desafio muito maior, não é verdade? Por quê? A gente às vezes fica na dúvida. O que é mesmo discipular? Não é mandar. Não é oprimir. Não é tirar a pessoa do relacionamento com Deus como se você fosse Deus da pessoa. Não é nada disso. É uma transferência de vida, de serviço, de amor. É instruir na palavra, orientar na palavra. Se você vai cobrar alguma coisa do seu discipulando, é que ele cumpra a palavra. E não que cumpra a sua vontade. Dizer assim, tem ninguém de tênis, não? Aqui, diz assim, Alex está de tênis, que nem eu, não está na visão. Esse é crente mesmo. Aí, esse menino aí que está de bermuda aí, está fora. Não está me imitando. Irmãos, isso não é discipulado, isso é descer paulada. Discipulado é uma coisa, descer paulada é outra. Discipulado é descer para o lado, amém ou não, irmãos? Isso é discipulado, é serviço, é amor. Amém? Então, receber é bom, mas melhor que receber é dar o discipulado, ok? Então, proclamar o Evangelho é um resumo de tudo isso que nós temos visto. Para terminar, vamos ver aqui em Lucas 4, 18 e 19. Jesus disse, Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Preguei isso no meu núcleo na quarta-feira. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Eu acho que a NVI, eu não gosto dessa versão, porque ela peca em muitos aspectos, embora seja uma boa versão para os novos, mas recuperar a vista dos cegos, a ideia não é essa. Recuperar como se já tivesse enxergado. A ideia é trazer vista a quem nunca enxergou. Ok? Então, por isso que a versão que eu mais recomendo é a Revista Atualizada de Almeida, tá bom? Mas, vamos lá. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Esse texto nos inspira, como igreja, a proclamar nossa fé ao mundo e trabalhar para que cada vez mais vidas possam conhecer o Senhor Jesus e serem transformadas integralmente pelo seu poder e amor. O que é evangelização? Vamos aqui, só mais 5 minutos eu termino. Diga. Quer perguntar? Pode falar. Não, eu pauso aqui. O que você vai falar, eu vou pausar. Eu não quero que você deixe de falar, não. Ela perguntou se evangelização é a gente ir na rua, tocar um violão e chamar uma pessoa para ir para a igreja. É uma forma. Mas é assim, uma convenção de missionários uma vez concluiu que evangelizar é levar o evangelho todo, ou seja, todo o ensinamento bíblico. Não que você precise conhecer a Bíblia toda para evangelizar, amém? Levar todo o evangelho a todo tipo de pessoas, sem discriminação. Tem um livro muito bom do Rick Warren, que é Igreja com Propósito. É muito bom o livro, até quando ele diz que a igreja tem que escolher um tipo de pessoas para evangelizar. E a foto é chocante, hein? É um cara assim, um executivo assim, com um celularzão na mão. O evangelho todo para todo tipo de pessoa, amém, irmãos? Inclusive a gente peca nisso, a gente tem que crescer nisso e atingir mais tipos de pessoas. Nós estamos enfatizando pessoas que estão ao nosso redor, no nosso meio social, mas temos também que ir para meios tanto mais elevados quanto mais inferiores, socialmente. E o Senhor nos constrange a isso, amém ou não? Então o evangelho todo, a todo tipo de gente e a pessoa toda. Por que a pessoa toda? Porque às vezes a gente diz assim, não, por exemplo, imagina a tentação que a gente tem para evangelizar um empresário, né? Não, rapaz, é um ambiente bom, você só vai ganhar, é coisa boa, sua família vai melhorar. A gente pode até atrair ele de repente com esse discurso, mas com muito zelo, para não mentir contra o evangelho, porque ele vai perder muito. Ele vai abrir mão muito, ele vai sofrer muito. A gente tem que ter cuidado para falar um evangelho verdadeiro. Então você diz, olha, você pode dizer a verdade, olha, você não vai parar de sofrer, mas você não vai sofrer mais sozinho. Amém, irmãos? Você não vai parar de sofrer, mas você vai sofrer com um propósito de crescimento. Você não vai parar de sofrer, mas o seu sofrimento vai ser cura para outras pessoas. Amém, irmãos? Esse é o evangelho todo, para todo tipo de gente e para a pessoa toda. Todas as áreas dele também. Olha, suas finanças, seu casamento, sua vida profissional, sua vida social, o evangelho vai influenciar tudo, como se eu pegasse uma taça, um cálice de sangue e jogasse um litro de água. Não vai ficar mais o mesmo. Assim vai ser a sua vida quando você receber a Jesus. O sangue de Jesus vai influenciar toda a sua vida. Amém, irmãos? Esse evangelho é verdadeiro. Amém? Então, isso é bom? É. É uma estratégia legal? É. Mas, se a gente limitar só movimentos de evangelização, a gente não faz o melhor, que é, por exemplo, cuidar da pessoa evangelizada. O que, que eu faço quando a pessoa levanta a mão e vem aqui? Já pensou, Robertão, traz lá um colega dele, fala, pastor, ó, tá aqui fulano, levantou a mão no culto hoje, converteu, toma aí que o filho é teu. Gente, gerar uma criança é muito agradável. Para cuidar dela. E Jesus chamou você, não foi para fazer convertidos, mas para fazer... Quem falou foi ele, não foi eu. Amém ou não, irmãos? É essa a proposta da vida nova. Fazer discípulos. E é complicado? É. Mas vale a pena. Por quê? Não é discípulos para mim, é discípulos para Jesus. para Jesus, ok? Vamos lá para a gente terminar. Cremos que temos a missão de utilizar nossos recursos e ferramentas para a programação, para a propagação do reino de Deus. Cremos que somos chamados como comunidade para isso. Em 1 Pedro lemos, vocês, porém, são geração eleita. Cada vez que eu dizer um termo desse sobre vocês, você diz um amém bem bonito, tá? Vocês são geração eleita. Amém. Sacerdócio real. Amém. Nação santa. Amém. Povo exclusivo de Deus. Amém. Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Aleluia. Por isso, cremos que essa é uma das razões pelas quais existimos como comunidade. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Todo a toda a pessoa. Desenvolvimento prático do propósito de proclamar. Conselho de Consciência Missionária, que é um sonho nosso, e se Deus quiser nós vamos ter isso em breve, na medida que temos mais igrejas da Nova Trinidade pelo Brasil e pelo mundo, nós teremos aqui o Conselho de Consciência Missionária. Ele ainda não é um fato, mas já é um sonho. Tem a função de direcionar as práticas missionárias da igreja, bem como interligar as suas ações com o fim de cumprimento do propósito de proclamar. Nós já fazemos isso, os pastores da Vida Nova, mas nós queremos ampliar isso para também as novas comunidades que Deus já tem trazido em direção ao meu pai, para que ele nos encaminhe como pastores para esses lugares. Amém, amados? Deus falou com você, diga amém. Semana que vem, nós vamos continuar aqui no módulo 2. E esse módulo aqui, quem vai batizar, fica esperto, porque só vou batizar quem passar pelo módulo 2. Ok? Então, vocês, é um módulo cumprido, mas eu acho que em um mês a gente termina ele, ok? Não, vocês, sabe o que eu vou fazer? Por causa dos irmãos que vão batizar, eu vou fazer o seguinte. Só um minuto, Amado. Terminar, orar e terminar, tá bom?